Vim no deserto, prova luta, não adore Satanás. Vai preferir ser condenado, humilhado, aí jaz. Sobrevivente se diz ser homem, não um covarde. Ame o mundo, negue a Cristo, o resultado é mais tarde. Sinceramente eu vi uma cova, cavou seu próprio fim. Só conspiração, acendeu seu estopim. Ele não quer, já entendi o seu fim, o seu propósito. Agir pro crime é estátua, é caminho para o óbito. Ouvi notícia, vários que como cão devorador, os livramentos de morte, louvado seja o Senhor, porque eles querem um prazer tão passageiro, irmão. É só carro, mulher, dinheiro e ostentação. É condenado, humilhado ao fogo eterno. Nem polícia, nem ateu largou a prática do erro. Boa caminhada, vários traíra, Deus me tira de mim. Quero o amor e não erro, mas o amor carmesim. Ande pela fé, sujeito homem. Mais feliz, eu dependo do Senhor. Várias fitas, várias lutas, o inferno abalou. Confio na palavra, no livro da profecia, que faz Adão tremer várias noites, vários dias. Eu sei onde eu posso, onde ultrapassar. O caminho é estreito, várias lutas pra ganhar. Ladrão arrependido que passou anos aqui. Treta que é mato, mas não posso conferir. Infeliz, pouco amor, o diabo não tem dó. Os confio em orações, outros confiam no B.O. Sei que luta, fúria é mato, traição, mó desespero. Confio em Jesus e vou sobrevivendo. Foi nela que eu cresci, nela eu me formei. Na rua aprendi e não considerei a oração da minha velha. A fé dela me alcançou. Hoje amo a Jesus, louvado seja o Senhor. Ande pela fé, sujeito homem. Passe o que passar, mas não adore outro nome. Jesus, mantenha eu de pé, tipo eu na presença, e cair não desistir. Então se pá, e permaneça eu de pé. Nascer, viver, ter fé, meus inimigos vão perder, e com Cristo, mano, vou vencer. Ande pela fé, sujeito homem. Passe o que passar, mas não adore outro nome. Jesus, mantenha eu de pé, tipo eu na presença, e cair não desistir. Então se pá, e permaneça eu de pé. Nascer, viver, ter fé, meus inimigos vão perder, e com Cristo, mano, vou vencer.